Alex 9 LF. A sua posição no Alcatraste LF chama todo o transformador. Frequência 1,18, decimal 90. A transformador de pressão se será até daqui a pouco. Utilizando o táxi, pode ser que o táxi para ingresso. Número 250, solo 20, livre próximo à direita, chama o São Salvador, número 21, livre cima 19. Direito agora, 39, obrigado, daqui a pouco. Cruzou o nível 110, está a 6 milhas da posição salvo, na estação nível 340. Chame o centro de sucesso, sucesso, sua estação diretamente ao centro. A frequência primária 125 decimal, a única variativa 128 decimal 35. Secundária 12835. 2835 é primária 125 decimal 1. 251, 2835. Número 4, sua identificação. Ilha da posição para bordo, permanece sob vigilância, deve vir a chegada com média 1 para o nível 050. O ajuste permanece aí 1019. Estacionamento na Bata, Chino Prospect, Juliette, pelo meu. Juliette Alfa Índia. Cruzeiro de colagem pista no 7, vento 1100 graus, 08 nós. Sete pelo meu, utilizando em ar e manter, 707. Juliette Alfa Índia, decolado aos 25, chame agora controle salvador, 120 decimal 8. Sim, 120 decimal 8, boa. Controle salvador, boa tarde novamente, Papa Romeu Juliette Alfa Índia, decolado aos 7, 37. Boa Conde, foi 703, direto Conde. Direto Conde, está presente já, Juliette Alfa Índia. Na 213, utilizando linha de manter, cabeceira 1-0. Tá, Juliette, eu tô arrumando o número 97, devido a questão do filme, tá cabeceira 97 de 3 a 5 minutos. Eu não entendi. capô. Informa um tráfego para passa 34 se afastando radial norte, na linha do litoral, com 2.500 pés. Autorizando o decolagem em pista na 0, vento 1.10 graus 099. Novamente, mano. Tá recebendo o senhor aqui. O Terra, meu grupo, tá escutando? O Terra, meu grupo, tá escutando? Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo na escuta. Na escuta, Romeu, Hotel Romeu Golfo. Curva esquerda, cruza final 1-0, final 1-0, reparte livrando na Pro DRMA. Vou estar analisando com o Pro DRMA, Hotel Romeu Golfo. 5 Romeu, Oscar, mantém a posição. Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo, casa em cima, temos tráfego agora de cola, cabeceira 1-7. O tipo é um Sirius 2-2, não interfere. Dessa série, Hotel Romeu. Tapa, Juliette, Hotel Romeu. Eu coloco uns 3-3 e formo um tráfego. Agora abandonando o Faro de Tapuã para cruzamento final 9-0. É um Robson 4-4. Durante a série. Romeu, cruzado. Gente, chame agora o controle em 1-2-0 decimal 8 e decora uns 3-3. Boa. Romeu Golfo, mantenha-se a 500 pés até a pouso na Neymar. Já vai ter 500 pés até a pouso na Neymar, até o meu Golfo. Beleza. Eu já com uma esquerda, autorizado, o vento 140 graus, 0,62 de nós, quanto é risco, pode ser controlado, Papa Romeu, Papa Romeu Golfo. Papa Romeu, Papa Romeu Golfo. Papa Romeu Golfo. Papa Romeu, curva direita na proa 0,20 inicialmente, limite 2 milhas. Show Romeu Oscar, autorizado em AMT, capturando a 7. Direto destino, estação 4463 out of 2,500 feet on Quetta 1 Bravo. Roger, via Quetta 1 Bravo, climb to level 180. Via Quetta 1 Bravo to fly level 180 at 4463. Mantenha a cabeceira, o papel que eu vou. Tranquilo, meu chefe, está presente, controle, meu Deus, ligação 8, bom, meu. 1-2-0-1, fila, pode ligar. Controle confirmado, 1208? Afirmo, 120, decimal 80. Ok, obrigado. Literalmente, mantém, deixa manter o nível 100 inicialmente. Mantém a sua esquerda, mantendo o nível 090, 14 níveis. Sessão nível 360, 2067. Dia São Juan, 360, 2067. Eu acho que está mantendo a linha do litoral sul direito, está só passando através do farol da Barra. Mestre, vai manter a linha do litoral e reporta no farol da Barra, de novo. Foi o litro 08, tráfego na estação 10 horas 8 milhas, sentido contrário, mantendo o nível 090, é o PA34. Tráfego superado lateralmente, esquerda, 7 milhas. Realizado continuar a descida para 4.3, o lixo na 09. Sua decoração esquerda para 240, limite da magnética 110 do MDB Cimbra. 2437, utilizando a linha A, e de colar aqui, 10, adianta 1190, grau 0 na grande. Já me lembro, colar 10, tá feito, passei certo. E quanto é isso em coordenação lógica? Mantém o nível 180, 7 milhas da posição coral, autorizado direto do corpo. Ufofo, F-Stream, mantém o level 180, now. Filhaus, frequency 1201, radio service terminated. Four, two, three. Bravo, ele pode voar na proa de Elefa? Eu não tenho árvore, somente eu guardo essa diferença. Proa de árvore ou subir a árvore? Eu prefiro a saída. Não, você prefiro a saída. Tá, 3, 4, 6, 7. Cancelo árvore, 1, 2. Quando eu fosse era 5 mais 5 mais, acho que é. É 5956, via saída São Rufino, acessão 2200. Subindo para 200, São Rufino, 5 mais 3. E decolar piscina 0, vento 120 graus, era minha dúvida de nós. Positivo, bom, 250, transata de ar, e decolar. Para cruzamento no frente. Autorizando o cruzamento, o 7 vai taxiar via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Chama Salvador, 121 no Lissimo Norte. Testa recinto nível 320. 320, para ver se passa em centro. Tudo para a discussão. Chama o centro recinto em... 128, decimal 8, caso negativo, alegria, decimal 0. Três, quatro, três, sete, receita nível 320, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 8, caso negativo, 2B, decimal 0. 08, desça para 2010, curva esquerda na proa 130, informe seu visado. Para 2000, esquerda 130, o Olímpio Zero. Decolada 59, SL 5112, não transfere. Muito mais a transmissão, Morumbi 50, com choque rádio, cabo receba 5112, senhora. 5112. Sentindo agora o controle, número 08, por favor. 08, pode. Cruzeiro sai da PUC, vigilância, acionando o código 5112, condição normal. Nada, 5112 agora, 5112. 350 nível, 350. Não, 350, não, 2. Chame a torre em 118 nesse mal, 95. Caraca, eu tô aqui. Olimpo 08, continua aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 08, vento no 30 graus 049. Isso, boa aproximação, 08. Identifique. próxima 255, dessa via chegando a ponto para 410, ajuste a 018. Vento 130 graus, Hermes Norte, 330 pouso, 10. Ei, o Nico 08 está autorizado o pouso, vai fazer um toque ao remete, vai fazer mais um procedimento. Vocês estão confirmando, é praticamente procedimento de ou então eu consegui usar o mais de curta para o 10 pouso? Toque ao remete e mais uma restauração para procedimento de ODS. Ok, você está olhando com o controle, então autorizado o toque arremetido na 1-0, o vento no 3-0 grau 0-6-12 de nós. O controle já está ciente do monitoramento da ilha, você pode. E o toque arremetido para o vento 0 aí. 3378, utilizando decolagem de destino 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 4, 9. Antes do fome, confirma a razão que emprega até o nível 150. Então, isso que a gente informa autorizando a decolagem, conforme solicitação do controle, vai manter por até 4.000 pés. Chama o controle após a decolagem 1202, cima 8. Autorizando a decolagem 100 com 12. Curva direita, freio a 0, 1 a 0, limite a 8. Direita, 0, 1 a 0, limite a 0. escuta? Possibilidade de olhar para o órgão na prova de Froti. Não tem perfil, perfeito. Sete. Luiz Cente Uniforme, decolador 04, controle 208. Chamando 208, chão, bom dia. O Luiz Cente Uniforme? Perfeito. Decolou na sua escuta, senhor. Eu vou até acusar o nível 040, ele fala depois que chegou a ser a moto. Faz 4.010, curva à esquerda, senhor. Esquerda. Já vi as minhas sem identificação, já vi as minhas... Tem um nível 050 inicialmente, 10 milhas para posição para boa e permanece sob vigilância. Vai descer via, chegada a Bomé de Uno. Chegar na vez 2V, ajuste no 08. Olha para o 08, para o localizador à direita, proa 060, forma estabilizada. Número 2, reduza para 190 mais. Para 190 mais, 1, 2. Azul 771, número 3, reduza para 180 mais. Reduzindo a presença, 180 mais, 771. Faça solicitação diretamente ao centro Recife. Frequência 1.2.6, decimal 8.5, caso negativo 1.2.5, decimal 4.5. Assim faremos, 2.6.8.5, 2.6.4.5, 3.7.8.4. Vamos até o outro. Certo. Vamos na capitura auxiliar, o senhor Margão Chubilha está sendo dentro do seu controle. Vai manter a posição, ainda vai cruzar o campo mesmo. Certo, vamos lá, até o ar. De casa. 1.9.0.9. Redução até 170. Reduzindo. Azul 1.771 de casa. Reduzindo para 1.7.0 agora, 2.7.1. Teste, desça para 3.1.3, curva esquerda, vai na 3.0.1.0. 2.7.1. Redução 3.1.3, 2.7.1.